não mas delícia, que delícia. Se essa subir fofura, na alucina me fissura. Tua raba é toda dura, enrubeça na cabeça, é uma loucura, não consigo mais parar. Toda cremosa, lambuzada e suada, levemente temperada, o teu fogo não se apaga. Sobe, desce, me judia, senta peia, nós chamamos de sereia, que é pra não contrariar. Seja onde estiver, ela é uma classe diferente de mulher. Essa menina já virou notícia, ela é a cor delícia, deixa eu te mostrar. Essa mulher não quer parar, chegou no tranco, agora aguenta. Boleia na fogueira e bota pra suar. Respira fundo, ela quer mais, soltando fogo pela venta. Debaixo da coberta até o couro gastar. Toma cachaça na balada todo dia, na segunda ela muscula pra perder sua barriga. E ela briga com a balança, sua maior inimiga, ela é o topo da cadeia alimentar. Essa calada com a marquinha bronzeada, o bezerro se confunde no decote da danada. Uma reboca fogueteira, chuta a bola e cabeceira, ela maltrata o caboclo ameaça. Seja onde for, quando ela passa você sente seu calor. No teu corpo você olha sem pudor, na loucura você chama de meu amor.